Fecheiro 15. O acontecimento foi de tal forma inesperado e bizarro que durante um longo momento ninguém se mexeu ou falou. Alguém acabou por gritar. O Protofanes matou-o. Houve grande confusão enquanto as pessoas se apertavam, tentando aproximar-se tanto do cínico morto quanto se atreviam. Os juízes assumiram o controle, afastando a multidão com os seus cajados bifurcados. Protofanes deixou-se ficar onde estava, parecendo estupefacto. Obrigado a avançar pelos que se encontravam atrás de mim, descobri-me na linha da frente da multidão, muito próximo do cadáver. Emergiram mais juízes do interior do Boleutérion. Um deles espetou-me com o cajado e disse-me que me afastasse. Fiz pressão contra a multidão que me voltou a empurrar para a frente. Temendo pisar o cadáver, dei por mim a olhar para baixo para o cínico morto. O indicador que apontava para Protofanes estava sujo de sangue. Olhando com mais atenção para o dedo, vi duas marcas de perfuração. Ele foi envenenado. O cínico só pode ter sido envenenado, gritou alguém. Que vergonha, Protofanes. Porquê? Gritou outro. Todos sabemos porquê, disse ainda outro. Mas assassinar alguém, Protofanes? Homem algum pode cometer um tão vergonhoso crime e esperar competir nos jogos de Zeus? Parecia que Protofanes ia ser julgado ali mesmo, se não pelos juízes, pela multidão. As pessoas presumiram de imediato que ele era culpado da morte do cínico. Que vergonha, disse um homem atrás de mim. Senti um arrepio de reconhecimento. Era a mesma voz que eu ouvira murmurar no templo de Zeus, palavras de desdém sobre Múmio e os romanos. Franzi o sobrolho, pois aquela voz era-me familiar por outra razão. Virei-me e localizei entre a multidão aquele que falava, reconhecendo-o pelos ombros musculosos e pela barba loura. Numa mão segurava um saco de pele espessa, fortemente presa com uma corda no topo. Mas como o fez ele? Perguntou alguém. Deve ter levado o velho idiota a comer qualquer coisa, respondeu outro. O mais provável é que o tenha levado a beber qualquer coisa. O cínico não foi envenenado, disse eu. O que disseste? O juiz, que antes me afastara, fitava-me agora com a testa enrugada. Fala, jovem. Pigarreei. O símio não foi envenenado, não propriamente. Pelo menos não por algo que tenha comido ou bebido. Então, o que o matou? Perguntou o juiz. Uma cobra. Isto causou nova confusão entre a multidão. Estaria uma cobra mortífera, à solta, entre nós? Vejam ali, disse eu, no dedo indicador, a mordidela de uma cobra. Consigo ver as marcas daqui. Alguns dos juízes baixaram-se para examinar as marcas no dedo indicador de Símio. Ele queixou-se de uma sede terrível, continuei eu. O meu pai ia explicar-lhes que em Roma o meu pai me ensinara tudo o que havia para saber sobre venenos de cobra e os seus efeitos, sobre como lidar com cobras e extrair-lhes o veneno. Mas que interessava isso? É provável que tenha sido mordido por uma dipsas. O veneno da dipsas causa uma sede terrível, depois convulsões e, por fim, a morte, numa questão de instantes. Acho que este jovem é capaz de ter razão, disse um dos juízes que tinha examinado as feridas. Mas não estou certo de que isso absolva o Protofanes. É muitíssimo conveniente que o cínico tenha morrido precisamente agora. Como foi ele mordido por uma dipsas, precisamente quando estava prestes a testemunhar perante os juízes? Onde está essa cobra? E como veio parar aqui? Se o Protofanes não cometeu o crime pessoalmente, talvez tenha arranjado alguém que... A cobra foi trazida para Olímpia. Não por um amigo do Protofanes, disse eu. Mas por um agente ao serviço de um rei estrangeiro, o tipo de pessoa habituada a transportar consigo venenos e outras armas para matar pessoas, este homem começará a congeminar a morte do símio de Sidon, pelo menos desde a noite passada. Eu sei porque o ouvi. Esse homem está ali. Apontei para o homem de barba loura. Como levou o símio a meter a mão naquele saco que transporta consigo? Não faço ideia. A multidão afastou-se do homem, que me dirigiu um olhar venenoso. Tu, aí! Gritou um dos juízes. O que tens nesse saco? O homem mostrou um sorriso enviesado. Foi isso que perguntou o cínico, quando eu lhe disse que continha uma oferenda para ele. Vejam por vocês mesmos, gritou, desatando a corda e agitando o saco à sua frente. Uma serpente, tão comprida como o meu antebraço, voou através do ar e aterrou nos degraus, não muito longe do corpo de símio. Silvando e contorcendo-se violentamente, a criatura lançou-se primeiro numa direção, depois noutra. A multidão entrou em pânico. Os homens gritavam e tropeçavam uns nos outros na sua pressa de fugir. Agarrei o cajado do juiz mais próximo, que gritou em protesto. Ignorando, avancei na direção da serpente e usei a ponta bifurcada para a erguer. Agarrei as presas para que a criatura ficasse imobilizada logo abaixo da cabeça e não pudesse fugir, por muito furiosamente que se torcesse e contorcesse. Ergui a serpente. Alguém a corta em dois, gritei. Os homens olhavam uns para os outros numa confusão impotente. Ninguém usava armas em Olímpia. Protofanes desceu os degraus, agarrou na cobra com as duas mãos e partiu a criatura em dois. Depois lançou ao chão restos que ainda se contorciam e pisou-os até não restar nada. A multidão boquiaberta ficou em silêncio durante um longo momento. Depois ouviu-se um enorme aplauso. Para Protofanes, não para mim. No meio da confusão, o assassino tinha escapado. Depois de terem prestado juramento, os atletas foram ao Altis realizar oferendas nos altares de diversos deuses, em preparação para os eventos. A multidão dirigiu-se a uma estrutura de mármore sumptuosamente decorada, chamada Colunata dos Ecos, onde os arautos e trombeteiros de jogos competiam nas suas próprias provas, vendo quem era capaz de manter uma nota durante mais tempo ou provocar mais ecos pela colunata. Esta tradição tinha já vários séculos e era mais entusiasmante do que eu esperara. Os concorrentes mal tinham terminado, quando vi uma figura familiar avançar na nossa direção a passos largos. Tratava-se de Protofanes. O seu rosto largo e belo estava iluminado com um sorriso. Foste tu que apanhaste a cobra, certo? Fui. Obrigado por teres reparado. Pela minha rapidez de ação naquela manhã, esperara algum reconhecimento, talvez até uma recompensa. Mas tudo o que recebi foi um ronco mal-humorado de um dos juízes, quando lhe devolvi o cajado bifurcado. És romano? Perguntou Protofanes, apercebendo-se da minha pronúncia. Sim, o meu nome é Gordiano. Assentiu. Sabes, deixaram-me prestar juramento. Vou ganhar o Pancrácio de certeza. Vendo-o tão próximo, percebi que Protofanes era bastante mais alto do que eu e tinha o dobro da largura. Mas continuo sem perceber. Por que razão aquele homem com a cobra matou o cínico? Porque era um agente de Mitridates, respondi. E acreditava que o símio era um espião romano que o poderia expor. Aquele velho cabeça de vento? Riu Protofanes. Quem melhor para agir como espião do que a pessoa de quem menos se desconfia? Retorquiu Antípatro. Talvez, disse Protofanes, mas seria de esperar que um espião se mantivesse discreto e não atraísse atenção para si. Ou fizesse precisamente o oposto, disse Antípatro. É uma pena que o assassino tenha conseguido escapar. Os juízes ter-lhe-iam arrancado a verdade, estou certo. Mas que confusão é esta com espiões e agentes? Todos vêm a Olímpia em paz? A ideia é essa? Pelo contrário, jovem, Olímpia sempre foi um caldeirão de intrigas, disse Antípatro. Trata-se do maior ajuntamento do mundo grego. Quando tantas pessoas se reúnem num só local, incluindo alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo, passa-se sempre mais do que parece à primeira vista, incluindo espionagem. Já foram planeadas em Olímpia muitas coisas que nada têm a ver com atletismo, garanto-te. Protofanes encolheu os ombros. A política não lhe interessava. Bem, só queria dizer olá e agradecer-te por teres apanhado a cobra. Se houvesse uma prova para rapidez de reflexos, serias difícil de vencer, Gordiano. Quando ganhar o Pancrácio, não te esquecerei. Protofanes afastou-se. Antípatro suspirou. Que jovem tão agradável. Espero mesmo que ganhe. Pelo menos teve a boa educação de me agradecer, disse. Bem, então, antes dos eventos da tarde, vamos regressar aos nossos aposentos para comer alguma coisa? O quê? De certo não tenciona passar mais tempo no pavilhão de exagentos, mestre. E por que não? Porque o homem é um assassino, ou é como se fosse. Por que dizes isso, Gordiano? Por causa do que eu vi a noite passada. Dizes que ouviste o homem louro a insistir que o Sidónio tinha de ser morto. Achavas que ele se referia a mim, mas percebeste mais tarde que na verdade estava a falar do símio. Mas se bem percebo, não ouviste claramente o que dizia o outro interveniente, que podia ou não ser o nosso anfitrião e que, quando muito, parecia estar a discordar do assassino. É verdade, disse eu, mas alguém naquele pavilhão está sem dúvida ligado a Mitridates. É capaz de nos expor como agentes de Mitridates, foi o que disse o homem com a cobra. Ainda assim, o que temos a temer dessa pessoa? Eu desmascarei o assassino. Posso ter arruinado o plano que estavam a congeminar. E se se quiserem vingar? Antípatro sorriu. Gordiano, desmascaraste o assassino. Os assassinos são descartáveis. Se temes ter-te transformado num alvo da vingança do rei do Ponto, acho que estás a deixar que a tua imaginação leve a melhor. Agora vamos regressar ao pavilhão. Se o nosso anfitrião lá estiver, apresentar-vos-ei. O ex-agentos é bastante simpático, garanto-te, e é meritoriamente famoso pela sua mesa farta. Quanto a ti, não sei, mas os acontecimentos desta manhã abriram-me o apetite. Dos numerosos eventos a que assistimos ao longo dos 5 dias das Olimpíadas, as minhas memórias são turvas. Houve corridas a pé, corridas de quadrigas e corridas de cavalos, bem como corridas de hoplitas armados, uma coisa trapalhona e ruidosa, que me pareceu mais cómica que perigosa. Houve algo chamado pentátilo, que envolvia o lançamento do disco e do dardo, bem como salto, corrida e luta. Fiquei cansado só de ver. Entre os últimos eventos, contaram-se os combates de luta, pugilismo e o brutal Pancrácio. Além destes eventos oficiais, havia exibições para os rapazes que ainda não tinham idade para competir e, ao fim do dia, muita bebida e muita comida, incluindo o sacrifício de 100 bois no grande altar de Zeus, à frente do seu templo. Antípatro fez questão de assistir a todos os eventos e apreciou muito todos eles. O seu gosto pelo Pancrácio pareceu-me especialmente irónico. Eis um homem que dedicara a sua vida à criação de belos versos, lutando por captar em palavras as sensibilidades mais delicadas e os estados mentais mais fugidios, reduzido a um louco que gritava, batia com os pés e urrava, juntamente com os seus companheiros gregos, perante o espetáculo de dois homens a lutar, esmurrando rostos uns dos outros e atacando as partes mais sensíveis. O Pancrácio até permitia que os adversários se estrangulassem. Durante um dos primeiros combates de Protofanes, pensei que estávamos prestes a vê-lo estrangular até à morte o adversário. A visão do rosto vermelho do pobre homem, da língua protuberante e dos olhos prestes a saltar, fez correr pelo rosto de Antípatro lágrimas de alegria. O derrotado só a muito custo conseguiu erguer o dedo em sinal de submissão antes de desmaiar. Ao ver o comportamento de Antípatro nas Olimpíadas, compreendi que, embora o tivesse conhecido durante quase toda a minha vida, em certos aspectos o meu velho mestre ainda era um mistério para mim. Quando os murros, os dedos nos olhos, o estalar de ossos, o torcer de braços e o caos geral por fim terminou, Protofanes emergiu vitorioso do Pancrácio. O rosto estava ensanguentado, um dos olhos fechara, tão inchado estava, e todo o corpo se encontrava coberto de arranhões e nódoas negras. Mas o sorriso era mais brilhante do que nunca ao aceitar a coroa da vitória, a segunda nos jogos, pois venceu não só o Pancrácio como também a luta, um feito que entusiasmou Antípatro. Hércules foi o primeiro a vencer tanto a luta como o Pancrácio, disse com a voz embargada. E nas centenas de anos desde então, só outros três conseguiram o mesmo. O Protofanes é o quarto. A sua fama ultrapassar-nos-á a todos. Ultrapassará até a fama de Antípatro de Sidon, mestre? Antípatro suspirou. O que são as realizações de um pobre poeta comparadas com uma vitória olímpica? Ainda assim, Protofanes foi gracioso na vitória. Depois da cerimónia de encerramento e do desfile durante o qual eram lançadas folhas sobre os vitoriosos, procurou-me por entre a multidão. Gordiano, o que achaste dos jogos? Extenuantes, respondi. Realmente. Mas para aqueles de nós que vencem, vale todo o esforço. Estou certo que sim, mas posso ser sincero? O alegado espírito dos jogos escapa-me. Falam tanto sobre os ideais de desportivismo, disciplina, piedade e jogo limpo. Mas os participantes não são mais que homens suados, agitados, abrutalhados e violentos. Algo que se quer fazer passar como um encontro em honra do desporto tem a fervilhar logo abaixo da superfície, a política e a intriga. Até assistimos a um homicídio e a tensão nunca verbalizada entre o orgulho grego e a hegemonia romana mergulha tudo nas sombras. Faz-me pensar sobre os tempos que vivemos e os costumes que os homens seguem. Ó tempora, ó mores! Como diz o meu pai no nosso latim nativo. Protofanes fitava-me de rosto vazio. Tinha-o perdido algures durante a minha tirada. Suponho que vás agora para o banquete dos vencedores? Disse Antípatro, suspirando, ao pensar em todos os vencedores reunidos num só local. Sim, e que festança será! Mas antes de ir, queria saldar uma dívida. Uma dívida? Perguntei. Contigo, Gordiano. Se me tivessem acusado da morte do cínico, jamais me teria sido permitido prestar juramento. Tu permitiste isso. Os anciãos da cidade de Magnésia prometeram ser muito generosos comigo, duplamente generosos, já que irei levar para casa não uma, mas duas coroas olímpicas. Estendeu uma bolsa de pele. Este é todo o dinheiro que trouxe comigo, mas já não precisarei dele. Haverá homens ricos disputando entre si para me dar alojamento e pagar as refeições daqui até casa. Por isso, quero que fiques com ele. Protofanes enfiou uma bolsa nas mãos. Parecia pesada. Mas eu não... Não sejas modesto, Gordiano. O cinismo não leva um homem a lado nenhum nesta vida. E o mesmo se passa com a modéstia. Mas se queres o meu conselho, devias doar tudo o que puderes ao templo de Zeus. É Zeus quem torna todas as coisas possíveis. Zeus deu-me a vitória e não tenho qualquer dúvida de que foi Zeus quem te abriu os olhos para a verdade sobre a morte do cínico. Agora tenho de ir. Boa viagem. Se alguma vez fores a Magnésia, procura-me. Que homem! Murmurou Antípatro vendo-o partir. E que sorte para ti, Gordiano! Devias seguir o seu conselho e doar todas as dracmas a Zeus. Franzi o sobrolho. Uma parte, talvez, mas de certo não todas. Mas em que as vais gastar? Já te vi no mercado. Não queres saber das bugigangas e das recordações que têm para vender? Bem, até vi uns artigos desejáveis, disse eu, recordando a loura e a morena, que tinham passado por nós no primeiro dia, tão altas como amazonas, e envergando quitones, sem mais substância que a teia de uma aranha. Perguntei-me se ainda estariam em Olímpia.